espere pra tu vir sentar de novo. A sua xereca me chamando porque sabe que é gostoso. Fazendo a porta, vai batendo com o bundão. Fazendo a porta, problema pra minha mente de vilão. Me enganei ao pensar que ela é santa, mas sua assunto é uma bagunça. Ela nunca fala não. E vários pensamentos impuros que eu tive sobre você, tudo se resumiu na vontade de te fuder. Só quero matar o fetiche de saber como tu transa. Desce com a potranca, sobe com a potranca, desce com a potranca, sobe com a potranca. Menina perversa, eu viciei na sua transa. Desce com a potranca, sobe com a potranca. Menina perversa, eu viciei na sua transa. Potranca, sobe com a potranca. Menina perversa, eu viciei.